Outro episódio de Advanced Pod Encast, o podcast mais escola velha da blogosfera e da Terceira Terra. Hoje então com o nosso querido Rei Us Jr. e aqui Paladino Sam falando sobre Baldur's Gate, Planescape, Icewind Dale e etc. Vamos lá, meu caro Uzi, apresente-se para os nossos ouvintes. E aí galera, eu sou o Rei Us do Uzi.com.br e estamos aí para falar sobre esses videogames e escola véia. Go for the eyes, Boo! Go for the eyes, yeah! Tranquilo, então vamos na ordem cronológica da coisa, né? Vamos do mais antigo de todos pro mais moderninho. Baldur's Gate, o que você tem para me falar sobre isso? Cara, Baldur's Gate foi aquele jogo de computador que me fez perder muita aula, viu? Daqueles que você fica jogando até 4, 5 da manhã e você fala, puta, mas tem prova. e não consegue parar, né? E não consegue parar. Ainda mais pra quem jogava D&D, era perfeito, né? Só que você tem que lembrar da frase que dizia lá, hein? O seu personagem não come e não dorme, mas você precisa. Mas você precisa. E que era uma coisa que eu tinha que ficar me forçando a lembrar, porque que jogo viciante, cara. A história dele te puxa pra dentro do jogo e quando você vê, já passou 2-3 horas, você não percebeu ainda. Não, e não sei se já tá na hora de falar disso, mas eu quando ia fazer personagem, acho que eu passava umas 2-3 horas pra fazer um personagem, cara. Porque, pelo menos no Baldur's Gate, você só fazia o seu personagem, né? O resto era o grupo. No Baldur's Gate 1, na realidade, você só podia fazer você mesmo, pelo que eu me lembro. No Baldur's Gate 2, você pode ter uma muquetreta aqui, de você entrar como multijogador, e aí ele te pergunta, jogar online ou jogar com um grupo feito? Aí você pode fazer o teu grupo. Mas dava muito trabalho. 6 pessoas né? Na versão D&D. Tava. E assim, cara, nada substitui os NPCs brigando entre eles, entendeu? Por causa de uma atitude que você fez. É muito. O mais carismático no jogo, pra mim, na minha opinião, é isso. Né? Ver a Jarreira brigando com o Minsk, por exemplo, era impagável, cara. Impagável. Eu adorava, eu ficava dando corda pra essas briguinhas aí, dele, sabe? Uma atitude ou todas as atitudes? Porque os meus nunca pararam de brigar, cara. Era um negócio incrível. Tanto é que o que teve de gente que saiu do meu grupo era um atrás do outro a cada capítulo. Só um Misk que continuou. Só um Misk que tava junto. E eu entendo, assim, porque eu, por exemplo, eu fazia um grupo de acordo com a eficiência, com a eficácia deles, né? Não de acordo se eles se davam bem ou não. Então, na minha opinião, tinha a melhor clériga do grupo era aquela Droll, né? Ela era muito boa, né? Eu não tô lembrando o nome dela agora. O problema... Não lembro, mas o problema da Droll é que quando ela entrava no teu grupo, tua reputação abaixava uns 2-3 pontos, assim, logo de cara, né? Pra que você bem... Abaixava. Você tá associado a um vilão, né, cara? No Droll é feito pra ser morto. É verdade. E era briga direto. O que acontece, se eu não me engano, no Baldur's 2, é que você conseguia converter ela mudava de alinhamento. Entendeu? Dependendo, claro, do seu alinhamento. Porque o que eu achava muito legal no Baldur's Gate é que ele não incentivava você a ser maligno. Você, para ser maligno, você tinha muita penalização em cidade, em comércio, tudo, e você não tinha quase bônus nenhum, a não ser um item ou outro que você recebia. O jogo não te bonificava por você ser maligno, pelo contrário. Go for the eyes, Boo! Go for the eyes, yeah! E falando em tendências, qual foi teu primeiro personagem? Olha, meu primeiro... Não, na verdade, assim, eu fiz um personagem e só joguei com ele. Eu joguei com ele pela... Eu joguei o... O 1 não joguei com ele porque ele era meio orc, né? Mas eu joguei o 2 inteiro e a expansão inteira do 2 com esse meio orc. Chegou até no nível 21, 22, parece. né? É, no Baldur's Gate 1 eu tinha um mago ladrão. Porque ladrão no Baldur's Gate sobe de nível a jato, assim, né? É, e qualquer... e depois perde tudo também, né? É porque, bom, apesar de a questão do mago era bom, né? Equilibrava um pouco. Né? A questão do mago, ele dava uma boa equilibrada na classe, né? De ladrão. Porque no AD&D mesmo, o ladrão chegou a partir do quinto nível, a única coisa que aumenta é dado de vida e seu bônus de ataque furtivo, né? Ataque pelas costas. Não ganhava mais muita coisa, assim. Não, é que eu fiz esse mago ladrão. O problema é o seguinte. Quando eu cheguei no último lá, como é que é o nome dele? O chefão lá? O filho da puta que te prendeu no começo do jogo, é, né? Sarevok, o nome dele. Quando você chega lá com um mago ladrão, assim, a não ser que você esteja extremamente bem equipado e fez uma coisa, assim, bem overpower mesmo, é difícil matar ele, sabe? É bem complicado mesmo. Até que no 2 ele fica do seu grupo, né? Eu, particularmente, eu vou ser bem sincero. Joguei quase sempre com paladinos, obviamente. Cara, paladino no Baldur's Gate é apelação. Porque, então, pra você fazer um paladino, você já tem que ter pelo menos carisma 16 ou 17, né? Aí, então, esse valor era fixo na sua planilha. E aí você ia rolando os outros valores, sabendo que o carisma pelo menos não ia baixar. Então você ia rolando aí, você tem que ter, acho que uma força mínima também, então não era abaixo de 14. Ou seja, você sempre conseguia paladinos muito bons, né? É, o único problema do paladino, por assim dizer, no próprio Baldur's Gate, era que muitas missões, principalmente no 2, que tem aquela associação dos ladrões da sombra e a outra galera lá que é todo vampiro, você basicamente não conseguia se aliar a ninguém, você cortava quase que a missão inteira. Porque tinha umas atitudes um tanto quanto maléficas que você tinha que tomar. Ou você caía mesmo. Você virava um paladino caído e tava nem aí. É, assim. É, o bom do paladino também é que nessas partes onde tinham vampiros também, ele se dava super bem, né? Tanto o clérigo também, né? Tinha uma. É, a vantagem de destruir o mal é destruir os mortos, né, cara? É. Isso é impagável. Não tem como mudar. É. Mas é. Você tem razão. Quanto a. Essa categoria vampiro, tudo era imbatível, muito bom. É, mas assim, o que mais me marcou mesmo no Baldur's Gate foi o Baldur's Gate 2, por conta desse personagem que eu fiz, meio orc bárbaro, que era muito divertido, cara. Mas vamos falando do 1, né? Porque eu acho que tem muita coisa pra falar do 1, né? Bom, vamos lá, de cara, primeira coisa do 1, pra quem é nerd de verdade, comeu Forgotten, almoçou Forgotten, dormiu com Forgotten. Depois que teu mentor morre, aparece o Elmister. Sim, senhoras e senhores, é o Elmister, aquele velho barbudo de vermelho. É um desenho meio tosco do Elmister, mas é o Elmister. Bom, a gente não pode se apegar pelo gráfico no Baldur's Gate, né? Ainda mais você tendo os jogos de hoje em dia, né? É, realmente o gráfico não era os melhores, mas não era isso que importava, né? Mas ele aparece. Nosso computador era Windows 95 também, né? 486? Pois é, não, aí não facilitava em nada o gráfico. Era. Mas ele aparece logo de cara, né? O que eu sempre achei interessante do Baldur, tanto o primeiro quanto o segundo, é a ideia de roteiro. Como ele fazia pra você se importar com o teu personagem, pra você realmente querer criar a história dele. Porque tudo que parecia ponta solta ia se fechando de um jeito ou de outro, você ficava na pilha pra tentar resolver aquele enigma, resolver aquela missão, pra poder descobrir o que iria acontecer com você depois. Não é bem como uma aventura de mesa, que as coisas às vezes se ignora e não vai ter influência nenhuma no teu futuro. Cada missão lá tem, tanto aqui no Baldur's 2, por exemplo, se você não consegue encontrar o desgraçado que envenenou a Jahira, dá uns 4, 5 dias, ela morre. Ah, mas ela de volta. Ela morre. Agora eu lembrei de uma coisa que eu sempre odiei de Baldur's, cara, principalmente do primeiro. Aquele maldito bichinho do começo, cara, que vinha 10, 12 gritando. Ah, lembra? Lembro, cara. E o pior, o marido da Jarreira, por qualquer coisa ele saía correndo, você lembra disso? Uhum. Filha da mãe, pois cara, é. Ele era um elfo medroso, né? Aí é meio redundante também, né? É, pra D&D era. Ele, cara, esses bichinhos eram terríveis, e ele ainda, qualquer coisa que dava nele, bom, magia de medo pegava todas nele, né? Todas, e ele saía correndo por nada, dava um ódio. O primeiro vilão foda da primeira tela é aquele urso que tem lá pro lado noroeste. Quando você vai subindo, que você encontra com o Armistead, ele fala: olha, vocês têm que seguir pelo caminho pra chegar na cidade, blá blá blá. Mas não saia da rota, porque se você sair da rota, coisas perigosas acontecem. Qual é a primeira cagada que você faz? Sai, você vai lá longe, né? E aí você encontra um urso, cara, e você toma um pau do urso. É, a primeira morte é com o urso. Eu acho que todo mundo. É com o urso, realmente. Você fala, ah, isso aqui não. O urso é tranquilo, né? Mas o quê? Nunca apanhou tanto de um bicho assim, de um urso, né, cara? O que é mais. É, assim, o que é mais legal no AD&D, no Baldur's Gate, né? É que quando você matava geralmente uma criatura difícil, a recompensa era muito legal que ele deixava no corpo, né? Eu me lembro assim que o que eu mais. O bicho que mais me matou no Baldur's Gate foi a Ankh-Hag. Cara, Ankh-Hag acabava comigo no começo. Sabe? Até logo chegou a um nível em que eu conseguia cuidar dela legal, mas até chegar acho que no quinto nível, sexto nível, cara, ela via, acabava com o meu grupo inteiro sozinha, só que aí uhum. Quando eu consegui matar ela, ela deixa a carapaça dela, né, e ela a carapaça é pesada pra caramba, você não consegue carregar muitas delas, porque senão... Só o Minsk. É, só o Minsk, senão você não anda. Então assim, o Minsk carregava umas duas. Aí eu tinha um bárbaro meio orc que carregava mais uma, ou mais duas no caso, e tal. E mais pra frente você conseguia fazer a armadura de Ankh-Hag. Muito legal, cara. Eu para tipo. Que era uma armadura. Fala da armadura. Não, é que era uma armadura média, né? Não era uma armadura pesada, mas te dava uma proteção como se fosse uma armadura pesada. Era bem legal. Eu, honestamente, eu tomava muito pau de troll porque eu nunca lembrava de colocar magia de fogo na Nathalie. Nunca, nunca lembrava de colocar magia de fogo nela. É, o que eu fazia com o troll era o seguinte: eu derrubava eles do braço mesmo, normal, e quando eles estavam mortos, eu ia lá e usava a flecha de fogo e mandava um em cada um que estava deitado ali. Aí conseguia matar. Porque ficar usando coisa de fogo direto assim nele era difícil, né? E ele é muito difícil, ele regenera muito. É, muito rápido, né? Muito rápido, cara. E se você deixa eles caídos lá, já eles levantam e voltam de novo, você fala, eu já matei você, pô. Fica morto. E tem que usar fogo mesmo. E até você lembrar disso, né? Mas por que esse cara não morre? Aí você vê que ele era puta, tem que dar dano de fogo nele. Não, e o pior é que tinha uns que tinha que dar dano de gelo. Uma coisa punk do Baldur's era a tentação que ele te dava de você mudar o nível de dificuldade, né, cara? Porque tinha a D&D normal, com as regras bonitinha, a dificuldade era aquela, que era o nível médio de um jogo qualquer. Tinha a versão ignorante e tinha a versão fácil. A graça da fácil é que você subia de level muito rápido. Só que também as recompensas eram menores, né? É, até porque, como eu disse, né, se você tinha um ladrão, qualquer armadilha que você detectasse e desarmasse, você ganhava XP. Então você subia muito rápido de nível, né? Às vezes teu nível tava no teu grupo tava no nível 3, 4, você já tava no 5, 6. Né? Como ladrão, né? Pelo menos. Mas também não adiantava muito você ter um nível muito alto e teu grupo não, né? Você tinha que estar todo mundo mais ou menos junto, né? Agora, uma coisa do Baldur's 2, que é um macete pra quem ainda joga e estiver ouvindo, a ideia é, qualquer missão que você fizer pra uma igreja, depois qualquer 500 PO que você der, 1000, se você tiver, sobe de 1 a 2 pontos tua reputação na hora. Então, caiu, faz isso daí, que é a melhor coisa pra aumentar tua reputação. Que essa era a coisa mais chata do jogo, cara. Qualquer atitudezinho que você tinha, tua reputação ia pro brejo. E aí o preço ficava mais caro, missão não aparecia, Era uma desgraça. Dinheiro compra tudo, né, cara? Nada, compra nada até de dinheiro, compra até os deuses se comprava. Every hamster has his day. Mas se no, entre o Baldur's 1 e o Baldur's 2, que era muito maior, em questão de jogo, né, em tempos de hora jogada, qual que você preferia? O Baldur's 1 por ser mais direto ou o Baldur's 2 por ter milhares de sidequests? Eu, particularmente, sempre preferi muito mais o Baldur's 2, principalmente porque, assim, depois que você já conhece a história, você já sabe o que fazer, não tem muita graça, você quer dificultar a coisa, né? Então o que eu fazia? Eu pegava aquela extensão que tem lá o Throne of Baal. Que começa a partir do nível 20, né? É, 15, ele começa no nível 15, na realidade, se eu não me engano. É 15 ou 17, tá por aí. Você começa ali, você salva o personagem, e eu voltava pro jogo normal, pra no jogo normal, com a dificuldade mais alta, ter um personagem pra poder bater, pra ficar mais divertido. Tá, entendi. Não, e a gente tem que falar aqui, eu acho que de Baldur's 1, as maiores dificuldades eram quando aparecia Mago Vermelho, que ali eles apareciam do nada, apareciam de galera, porque acho que pra caçar seus itens mágicos, não sei, que era muito difícil, né? E eu acho que depois disso, só mesmo o Sarevok, né? Que era assim, no nível do impossível, né? Seu meio-irmão maligno, filho de Baal. Exatamente. Então, assim, isso no Baldur's 1 que eu considero, né? Só que eu tenho que confessar pra você que eu não zerei o Baldur's 1, porque eu não consegui passar do Sarevok. Ah, eu dei uma surrupiada, porque já ouviu falar do Adventures of Baldurã? Já, é o maior site de Baldur's Gate do Brasil, é o Adventures of Baldurã. Avengers of Baldurã, é os Vingadores de Baldurã, muito bom esse site. Quem não conhece Avengers of Baldurã, só pra fazer um jabazinho na faixa pros caras, que eles são muito bons, é www.baldurran.com.br. E eles começaram como sendo um blog de um fórum de Baldur's Gate 1 e 2, e hoje em dia tem muito mais coisa, né? Tem Neverwinter Nights, tem Dragon Age, tem muita coisa. Bacana mesmo. O bacana é o walkthrough deles, é muito bem feito, com mapa, com tudo, a especificação do que vai acontecer. E como a galera do próprio site recebe contribuições dos outros, você acaba tendo, por exemplo, eu joguei com um paladino, então em vez de vir tal objeto, vem um outro. Você tem uma variação, tem um saborzinho a mais. Porque, vamos ser bem sinceros, Baldur's Gate, se você não souber pra onde você tá indo, porque ninguém lê o Journal, ninguém lê, não, é mentira falar que leu. É muita coisa, você, né? Se perde. Porque é muita coisa. É muita missão. É muita missão. E no 2, essas missões, assim, em questão do sidequest, eu acho que triplica. É muita coisa pra você fazer. E eu no 2 fazia questão de fazer tudo. Eu queria mesmo era explorar tudo mesmo. Tem gente que ia direto fazer as missões principais, né? Puta, agora que eu percebi que eu dei uma canelada, eu chamei a Emon de Natalie, cara. E a Natalie só aparece no Baldur's Gate 2. A Natalie era uma magazinha, não era? Era uma maga nobre que queria ajudar os pobres e oprimidos. Gostosa pra caramba. E aí, e aí o pai dela morre. É porque a Imoen, ela some logo no primeiro, né? Desculpa, ela some no começo do segundo. Ela faz a cara de soltar magia, né? Ele leva pra uma prisão de magos, né? Onde só tem magos presos. Que é uma missão foda, da hora pra caramba. Você sai da prisão, onde você tá, que você tá sendo testado por um cara. Você sai, se eu não me engano, no centro da cidade onde você tá, na cidade de Em. E aí, ela solta uma magia, o cara solta uma magia, aparecem uns magos, que eu acho que eles gostaram do Baldur's 1 e colocaram magos fodões no Baldur's 2 também. E viram que você não pode soltar magia. Soltou, tá na merda. Tá preso. Foda. E onde aparece aquele corno daquele traidor que você encontra na própria dungeon que você tá no começo. Yoshimo? Aham. Yoshimo, é foda o Yoshimo. Ele é um dos melhores ladrões e o filho da mãe te trai. Cara, um traidor. Spoiler, né? Spoiler pra todo mundo aí que for pegar o Yoshimo. Eu nunca coloquei, depois da primeira vez que eu joguei, cara, eu não coloco mais ele no meu grupo, não. Eu fico sem destrancar. Você ficou de mal do jogo. A porcaria do armário, do baú, tanto faz. Não tem problema, tomo dano se for o caso da armadilha. Mas não fico com traíra no jogo, cara. Não me irritou, cara. Eu fiquei tão puto naquele dia. Quando o cara. Eu dei pausa e levantei e não joguei mais. Não, mas hoje também eu fiquei puto porque aconteceu uma coisa. Aconteceu no passado, aconteceu agora de novo, eu nem me toquei que ia acontecer. Lembra daquela elfa dos céus? Eri, ela chama, né? Que ela perdeu as asas. Aquela que perdeu as asas. Quer dizer, perdeu ou não, né? Arrancaram ela. Ela vem com aquele papinho mole de quero ficar com você, bababá, bababá, babá. Você pega, né? Claro. Fácil. Esperamos que você faça isso durante o jogo. Aí você volta pra descansar de novo, a filha da puta vem e fala que quer ir embora, cara. Eu fico puto com essas coisas. Ela vaza mesmo, jogo, né? Ou seja, você larga a sua vida social pelo Baldur's Gate e a vida social do Baldur's Gate te larga, cara. Ela te deixa sozinho. Eu tentei um romance com a... Eu não vou lembrar o nome, acho que é Viconia o nome da Droll. Acho que é Viconia. Eu tentei um romance com ela. Porque você só consegue mudar o alinhamento dela se você tiver um romance com ela, né? Aí, não que ela fica boazinha, mas ela melhora um pouco, né? Ela já não fica... É que você gostou da coisa mais selvagem, né? Eu já gosto daquela coisa mais dark. E é muito legal, porque quando você encontra a Viconia no jogo, eu creio que você encontra ela no... Você encontra ela no 1 ou não? No 1 você encontra e no 2 você encontra ela prestes a ser queimada. Exatamente, ela vai ser queimada como bruxa, já tá ali os caras fazendo uma fogueira em cima dela e você vai lá e salva ela ou não, né? Porque no jogo tudo você pode fazer ou não. O problema é que é aquilo, né? Você não faz, tua reputação vai pro brejo. É. Todo mundo começa a brigar com você, forma um monte... E aí se você faz e coloca lá no teu grupo, sua reputação vai pro brejo também. Porque ela é do mal. Né? Mas é aquilo, ela... cara. Mulher fode mesmo, não adianta. Mulher no grupo fode, mano. Ela te ferra de qualquer jeito. Make way, evil! I'm armed to the teeth and packing a hamster! Agora vamos falar aí dos personagens marcantes aí, porque você falou do Yoshimo. Agora, tem um outro também, que é um mago, que é... O Zar lá, né? O Zar. É isso que você tá falando? Que é um mago... Ele é um mago vermelho, não é? Que você salva ele. Uhum. Você salva ele também, ele entra no seu grupo. Ele é maligno e também só dá briga, cara. Todo mundo briga com ele e ele não tá nem aí. É X-A o nome dele, se eu não me engano. É X-E-A-R. Pronuncie como você quiser. Zer, não lembro. Quer ver? Eu acho que dá até pra gente ter aqui, ó, um guia aqui no Baldurã, porque eles colocam personagens e tal, né? Você consegue ter uma lista aí dos personagens, pelo menos. Salvo algum engano, se eu não me engano, esse Zer, você descobre que... Não era Edwin? O nome dele? Não sei, agora você me pegou. Era? Calma aí. Mas continua. Se eu não me engano, esse Xar mesmo, ele que na realidade não é ele, é um doppelganger que você descobre durante o jogo, aí você mata o doppelganger, e depois disso ele aparece só no Baldur's 2. Ah, entendi. Não, ó, o que eu tô falando é o Edwin mesmo. Ele é, aqui, ó, tô vendo no Baldurão, ele é mau e ordeiro. Ele é um mago, pô, ele é muito bom, só que o que acontece? Como ele é mau, né? Vive dando treta entre os personagens, né? Agora, tem um que era muito bom, cara, que tinha uma espada mágica, acho que ele era bardo. Ele tinha uma espada mágica que não saía dele. Você dava até a espada e era locada nele, né? Ficava trancada nele. Como é que ele chama? Agora não vou lembrar. Pô, não tô lembrando também não, mas... Assim, icônico, cara, é o Misk. Não adianta, o Misk é... É sinônimo de Baldur's, entendeu? Não, é muito bom, cara. É muito bom a maneira como você liberta ele no começo do 2, que ele tá preso junto com você, o né? O cara puto. E você deixa o cara puto, ele entra em Berserk e destrói a prisão dele e vem em cima de você. Aí ele se liga. You are the smart one. Ele fala. A única coisa que eu não gostava do Minsk, que eu ficava muito puto, é que você perdia um slot do teu inventário por causa daquele maldito hamster. Que é o melhor também, porra. O U, que é o hamster dele, é um hamster espacial gigante em miniatura. Ou seja, ele tem o tamanho do hamster normal. E o legal do Minsk, tanto no primeiro, né, quanto no segundo, que ele vem desde o primeiro, é que ele se apega a duas coisas. Primeiro, ao Bull, né, que você não consegue tirar ele, e sempre que você clica no slot para tirar ele, ele dá um guincho, né? Ele dá um guincho assim para você não mexer com ele. E segundo é a bruxa dele, né, que é a Dinair. Né, Dinair no segundo, ele só fica com você se a Dinair estiver junto. Se a Dinair está aí... Não, desculpa, no primeiro. No primeiro ele só fica se a Dinair... E no segundo, ele meio que paga pau pra Elfinha do céu. Ele quer... É, porque ele tem que ter uma bruxa, né? Ele tem que ter a bruxa dele, a cultura dele tem que ter. Ele é o guerreiro, ele tem que proteger uma bruxa. E aí a Elfinha do Céu é ele que aí ele elege a nova bruxa. Tanto dele. Tanto é, né, que quando ela tá apanhando no jogo, tipo, ela tá o que na quarta edição do D&D chamaríamos de Blooded, ele entra em Berserk. Ele sai batendo em todo mundo. Sai batendo em todo mundo, você não pode. Não pode deixar acontecer alguma coisa. Se ela for morta, então o bicho fica louco, né? Mas ele é muito bom. Ele é muito bom porque... E uma coisa que as pessoas não sabem, né? Ou esquecem. Ele é um ranger. Ele não é um guerreiro. Né? Não, ele é ranger. Ele não solta magia porque a inteligência dele é baixa e a sabedoria é mais baixa ainda, né? Então é... Ele vai soltar magia lá pra frente, umazinha de nível 0 ou 1. Mas ele bate muito. Eu, no caso, com o Misk, em nenhum dos dois, nem no Baldur's 1, nem no 2, eu consegui ter a coragem de tirar ele do grupo. Eu achava hilário. Não dá pra tirar ele do grupo. Quer ver? Tô te mandando aqui, ó, um link. Falando sobre os NPCs ali no Baldur's. Até se você quiser depois colocar no post. Ah, tranquilo. Né? Porque tem todos aqui. Por exemplo, o Misk, cara, ele tem força 18,93. Quem jogava D&D sabe que isso é absurdo. Maior que isso, né? Porque o maior, o limite para humanos era 1800, né? Que você tinha que jogar. Mas sabe o que é um absurdo dessa força dele? O pior de tudo? É que quando você não conseguia destravar nenhum cadeado, nada que tivesse trancado, ele também não conseguia. Ele falhava no teste de força. É verdade, porque tem certos baús que não são comuns assim, né? Não são abertos comumente. Uhum. Você tem que ter a chave, ou você tem que ter uma habilidade muito boa pra abrir aquele, né? Achei um personagem aqui do Baldur's 2 interessante da gente falar. Que o sonho dele é virar cavaleiro, mas na realidade ele é um clérigo. O Anomen. É, o Anomen. O cara mais complexado com a bondade. Cara, não, só pra tomar, né, esse assunto de paladino e clérigo, e também dando um spoiler gigante, tem um paladino muito legal no 1, que se eu não me lembro ele chama Justinus, se eu não me engano. Acho que sim. Justanus, alguma coisa assim. E era um paladino fodão no 1, né? No 2, você tá passando por uma missão e tem uma emboscada de lobisomens. Na hora que você vai ver, você mata os lobisomens e vai pegar o loot, né? Vai pegar o vasculhar no corpo. Um dos lobisomens tem o símbolo sagrado Justanus. Deixa eu ver se o nome dele é Justanus mesmo, pra gente corrigir isso aqui, peraí. Eu sei que... Cara, você fala, puta, eu matei o paladino do outro jogo, cara. Quem nunca jogou, quem jogou só o 2, tudo bem, vai achar uma curiosidade. Mas quem jogou... Ele virou um... Que legal, o personagem virou um lobisomem, um licantropo, e você vai lá e mata ele, cara. Puta, que foda. Uhum. Ah, ó, só pra corrigir. O nome do paladino é Ajantes. O interessante é que essa mesma ideia, fazendo um gancho pra um jogo que a gente vai falar depois, se der tempo, é o Neverwinter Nights. Não sei se você lembra, no Neverwinter Nights, tem uma missão que você tem que achar um monte de lobisomem, e um deles, por sinal, era um clérigo, um ranger, uma coisa dessas, que pertencia à igreja local que foi a que te deu a missão, e que infelizmente estava espalhando a doença da licantropia. Ah, eu sei. E você se une a uns caçadores de lobisomem, não é? É. E aí você descobre que o cara que tá do lado dele, que tá vendendo as coisas, é que é o lobisomem do mal mesmo. Que é o lobisomem mesmo. Puta, é legal. A única coisa que eu não... No Neverwinter Nights, é que era você e mais um henchman, né? Você e mais um mercenário, amigo seu ali, que você contratava e tal. Minsk will lead with blade and boot. Boo will take care of the details. Vamos ser bem sinceros, prós e contras agora, Baldur's versus Neverwinter. Eu achei a história do Neverwinter um pouco mais cativante no sentido épico da palavra. Porque você literalmente salva um mundo. Então, eu tenho uma decepção quanto ao Neverwinter, que acontece o seguinte. O meu Neverwinter, ele era assim, genérico, digamos assim, né? Uhum. Ele não era o originalzão. E quando eu cheguei, que eu acredito ser próximo ao final, eu tinha um ladino. Ele era Ranger Ladino, né? Então ele tinha bastante. Ele era um Drow Ranger que atirava com arco. E eu peguei uns níveis de Ladino. Então, só pra dar um dano a mais? Só pra dar um dano a mais, sempre que alguém flanqueava ele. Sempre que alguém flanqueava com ele, né? Então eu conseguia dar bastante dano e tal, e ficava de longe ali. E o meu henchman preferido era o Monge. Uhum. Era aquele anãozinho pirado. Anãozinho Monge. Aquele bicho parecia um Wolverine, cara. Ele batia muito. Só que no final, sem querer estragar muita surpresa aí de quem não jogou, tem uma hora que você vai falar com aquela paladina, não tem? Tem. Que vai se apaixonando por você depois do grande amor da vida dela ter morrido. Exatamente. E ela tá ali junto com os caras que não são muito do bem, assim. Você fala, ué, que ela tá fazendo ali, né? E tem um portão que você tem que abrir, né? E entrar. O meu jogo travava nesse portão. Eu não tinha chave, não achava chave. Não tinha como dar picklock no portão, de jeito nenhum. Não tinha como abrir, não tinha como passar. O jogo travou. Depois eu fui, até mesmo no Baldurin, ver qual que era o walkthrough, né? E falaram que alguns jogos tinham essa... Que era um bug, né? Eu fui colocar esse patch que corrigiu o bug, e aí o jogo perdeu de vez. Eu acabei perdendo tudo do jogo. Aí eu fiquei bastante bravo e não quis voltar a jogar com outro, porque esse meu já tava no nível 20 e poucos. O que eu gostava muito do Neverwinter e que fez me apaixonar, ao contrário de Baldur's Gate, é o fato de que a gente tem Undermountain, cara. E D&D tem que ter Undermountain, não adianta. É verdade. E era muito... Não, mas em questão de gráfico, em questão de jogabilidade, né? Que qual era a grande diferença do Neverwinter para o Baldur's Gate? A porcaria do taco. o D&D, o Baldur's Gate era AD&D, né? E o Neverwinter Nights já era tendendo pro D&D terceira edição, né? Se não era totalmente fiel, era bastante, porque tinha classe de prestígio e tudo, né? Era bem 3.0 mesmo. Tinha uma outra coisinha um pouco destoante, mas era bem 3.0. É, já tinha feat, já tinha aquelas a lista de skills, né? Já tinha bastante coisa. O que eu apanhei, pelo menos no Baldur, até conseguir entender como é que fazia pra diminuir a CA... É complicado, porque você tem que... Primeiro, quem nunca jogou AD&D tem que ler uma baita de um manual de regras, né? Então, que é praticamente um livro de AD&D. É muita coisa, né? E as pessoas não leem aquilo. Então, assim, infelizmente, o Baldur's Gate não é um jogo pra todo mundo. Porque se você não for apaixonado por RPG, porque ele é muito RPG mesmo, você não vai gostar desse jogo. Né? Você não vai se adaptar. Você tem que manjar de pelo menos AD&D, você tem que manjar alguma coisa. Questão de classe de armadura, questão de que armas você pode usar, que armas você pode usar na outra mão, né? na mão sua, se você não for ambidestro, inábil. Se você não for ambidestro. Questão de classe, questão de raça. Né? É tudo AD&D mesmo. Então, se a pessoa não conhecer, se for um leigo no assunto, por exemplo, o garotinho ganha do pai dele um jogo desse, ele vai penar. Ele vai penar pra conseguir ir bem nesse jogo. Né? Vamos fazer uma correção, vamos lá. Um garotinho dos anos 90 ia penar. Um garotinho dos anos 2000 ia ficar puto por um jogo de qualidade tão ruim de gráfico. Comparado com esses Resident Evil e tudo mais. Sim, em questão de gráfico, com certeza, né? Apesar do jogo ser extremamente cativante, o gráfico dele não é o que é hoje em dia, não, o forte. Mas só que tem outra coisa, né? Eu creio que hoje em dia, a garotada, então, se recusa muito mais a ter que ler e aprender. Pô, se ela tem um World of Warcraft que tem tudo na mão pra ela, ela vai ter que ler um baita do manual de regra pra aprender a jogar um jogo de PC, né? Ela vai lá e cadastra no World of Warcraft e pronto, junta uma guilda, tá ótimo pra ele. E não é só o livro de regras não, cara, porque também tem o texto da própria história. Se você não lê, sair clicando à toa, você faz não, muita cagada. Tem muito texto, você tem que saber inglês, apesar de que no Baldran o pessoal fez uma tradução. Já, muito bom, por sinal. Um outro errinho, né? Mas passa. Não, muito boa. Coisa que o rapaz que fez a tradução se esmerou muito mesmo. Demorou, inclusive, pra sair, porque ele, cada ponto, se ele tinha dúvida, ele jogava até no fórum pra saber o que o pessoal achava. Sendo que ele mesmo falava: olha, a decisão é minha, mas quero saber a opinião de vocês. Então, muita coisa. Por exemplo, ele traduziu Ranger como mateiro, né? E ficou mateiro, pra ele é mateiro, né? Não importa se a Devir traduziu como patrulheiro ou se a Devir não traduzia na época. Cara, né? Vou ser bem sincero, patrulheiro me lembra um cara comendo rosquinha parado no meio da estrada. Te lembra o Texas Ranger. Mas, cara, se você for ver mesmo, é por aí mesmo, né? Porque os Rangers, né, dos Estados Unidos, exatamente, eles são patrulheiros, né? Mas mateiro traz uma sensação de nostalgia mesmo. Aquela coisa de você estar embrenhado no meio da mata, você ser um com a natureza. É que nem druidas, dá imagem mental. Não adianta. Nesse caso, o patrulheiro, ele lembra mais um cara que cuida das fronteiras, né? Ele fica meio cuidando das fronteiras, né? Mas particularmente eu gosto do termo, né? Patrulheiro. Melhor do que não traduzir, né? Deixar o Ranger, que perde o sentido pra muita gente que não conhece inglês, né? A gente vai lembrar do Power Ranger. Do Power Ranger, é verdade, né? E mateiro também eu gosto, não sou contra, não. Acho legal. Dá um clima meio de bandeirantes, vamos dizer, sabe? Vamos desbravar. When the going gets tough, someone hold my rodent. Agora, só voltando aqui, porque eu lembro que a gente estava falando sobre os desafios do Baldur's 1, né? É, no Baldur's 2, tem certos inimigos, cara, que simplesmente, se você não for preparado para aquela cena, para enfrentar aquele cara, você simplesmente não passa dele. Por exemplo, a vampira lá do cemitério, a líder da guilda. Aquela vampira do cemitério é uma delas. Outro é o. É, tem um lich. Se você entra. Puta, você fica vendo as partes do cara pela cidade, não é? É, e tem o sarcófago dele, cara. Você entra e abre aquele sarcófago e ele sai de lá de dentro do sarcófago. Simplesmente você tem que ter uma estratégia já especial pra matar ele, cara. Eu vou ser bem sincero, até hoje eu não consegui matar o cara. Eu continuo tentando, mas não consegui. Agora, o meu orgulho, que foi na cagada que eu descobri, mas foi uma coisa linda. Lembra aquele dragão negro que fica na numa floresta próximo da cidade do encontro comercial? Sei, sei. Então, que seria uma fortaleza das sombras, que era de Amaltor, que foi tomada e tudo mais. É um que fica dormindo, que você consegue se esgueirar por trás dele, não? É, né? Não é bem que ele tá dormindo. Você recebe uma pedrinha de um espírito que ele fala, se você não atacar o dragão, ele não te vê. Ah, lembrei. Lembrei. Aí você vai passando. É um dragão negro. E um belo dia, eu tava lá brincando, né? Eu falei, o que será que acontece se atacar o feitiço desintegrar no dragão, né? E não é que desintegrou, cara? Deu certo, cara. A chance disso é muito mínima, cara. E todo, assim, sem brincadeira, todo mundo subiu de level naquele momento. Foi histórico. Deu um quick save ali, né? Porque não ia perder a chance, mas claro. Nunca mais eu tentei fazer também. Nossa, cara, eu acho que um cara, ele precisava jogar o Baldur's Gate com aquele software que grava o que você tá fazendo, que filma, uhum, basicamente tudo que tá passando no seu monitor, né? Porque tem certas coisas, cara, que vale colocar na internet, tá ligado? Certos diálogos, certas coisas. Você tem que lembrar que eu joguei nos idos de 95, 96, então a tecnologia ainda não tava abraçando, né? Isso não existia ainda, né? Pois é. É, como eu disse, eu joguei também faz muito tempo, então assim, tem muitas coisas que eu não me lembro. O que eu me lembro é como é que os caras faziam pra matar aquele Lich. Tá? O que eles faziam? Você já tinha que estar num nível bem grande, porque geralmente você chega num nível bem grande, não, num nível bem alto. Geralmente você chega já no nível médio ali, né? Sei lá, nível 10, 11. Mas você pra matar ele. Estourando. 12 estourando. Você tem que chegar nele pelo menos nível 20. Ou voltar nele, né? Você tem que estar, sei lá, porque você tem que ser capaz de lançar time stop. Porque ele lança. Que é o que a puta lança. É o que ele lança. Porque o que acontece? Dizem que você tem que ir lá com o Yoshimo ou então com o personagem ladrão que saiba fazer. Que saiba fazer armadilhas. Né? Uhum. Então você enche o local antes de abrir o sarcófago com armadilha de time stop, né? Então quando ele entra, quando você chama ele, né? Quando você abre o sarcófago, ele, na hora que ele aparece, ele já aparece em cima de uma armadilha de time stop. E aí ele fica parado e aí você manda além, porque o que acontece? Ele primeiro é um fantasma. E depois, um segundo depois, ele se transforma em Lich. Que aí, nossa, aí você não consegue mesmo. Então, e aí começa, né? É. O feitiço de reverter feitiço, o feitiço de ficar imune à arma, ataque mágico, e vai, né? Exatamente. Então, quando você pega ele nesse um segundo antes dele se transformar em Lich, aí você consegue bater nele. Que aí você tem que descer a porrada mesmo, mas... Se não, cara, é muito difícil. É um dos... É aclamado, assim, um dos mais difíceis. Né? Uma coisa que eu sempre me perdi, cara, que eu nunca consegui entender aquele labirinto direito. Lembra da Fortaleza do Topo do Vento? Acho que é esse que é o nome. Uhum. Não. Lá embaixo no mapa, que é o que vem na expansão. Sim. Que tá conquistada por demônios e você tem que entrar e descer o cacete em todo mundo. Sim, sim. Lembra no segundo ou terceiro andar que tem um elfo louco, tem quatro espelhos e dependendo de cada espelho que você for, você vai parar num lugar. Terrível aquilo. Uhum. Aquilo ali é... O meu problema era um sucubus, cara. Eu nunca sabia se eu deixava sucubus drenar um pouco de energia ou não. Sério? Aí eu deixava drenar, apanhava. Eu não deixava drenar, apanhava. De qualquer jeito, apanhava da sucubus. De qualquer jeito, apanhava delas. O que... É, tem, porque esse jogo é famoso pelo seguinte. Ele vai indo fácil, né? E do nada, aparece um desafio impossível de você ganhar. A não ser que você esteja extremamente assim, já preparado, sabendo que aquilo vai vir, né? Então a dica para todo mundo que estiver ouvindo aí e que já deve ser macaco velho em, nesse jogo de PC é o seguinte: salva o jogo, não para de salvar. Você... A cada 2 segundos de preferência. Se passou alguma coisa, aperta o Qzinho, o Q, a tecla Q, que é quick save. Dá uma salvadinha, cara. Que qualquer coisa que você passa, matei esse Goblin aqui, tranquilo. Dá uma salvadinha, porque daqui a pouco vai vir o Hobgoblin armado com um monte de coisa. Você fala, cara, eu não esperava por isso. Aí, pra você, a chance de você morrer tem que voltar lá atrás é muito grande. Um lugar muito legal do Baldur's Gate e complexo também, porque você tá no nível baixo ainda, é aquela fortaleza do Zignal. Você lembra? Que é logo no comecinho que você tem que invadir e você não tem nível nem pra... É muito fofado aquilo ali. É, Baldur's é aquela... É diversão pra dois tipos de pessoa. As que gostam de sofrer e as que gostam de desafio. É, porque você tem que pensar em muita coisa antes de você entrar numa fortaleza, por exemplo, ou numa dungeon. Você tem que realmente estar preparado pra entrar. Porque... Pô, às vezes você entra em certas dungeons ali que você já sabe que é vir, por exemplo, o Mind Flayer, né? Uhum. Aí você tá enfrentando o Mind Flayer e você abre uma porta e tem um Beholder, cara. Aí você fala, eu não tava preparado pra isso. O Beholder no Baldur's Gate 2 é que Beholder parece que é tiro recarregável, cara. É um atrás do outro, ele fica lançando pra você ficar noiado e sair correndo pela dungeon, e vem outro do outro lado e te petrifica, e vem outro do outro lado e te explode. Naquela missãozinha que fica na área do templo, que é que você tem que descobrir o culto do olho que não vê. Nossa, é um beholder. É um beholder cego e tem um buraco. Você desce lá pra não sei aonde, né? Uhum, esse aí, cara, é muito punk. Porque, na realidade, o legal dessa aventura é que ela linka com uma outra, que você tem que descobrir a metade da vara que vai ajudar a matar o Beholder. Só que eu sempre matei o Beholder na mão, nunca deu tempo de usar a vara. E quem tá com a metade da vara é um deus esquecido, que tá sendo sacaneado pelos fiéis, que viraram imortais também, e que estão jogando ódio pro deus e criaram um demônio lá dentro. Puta! E o legal é que... Não sei se você lembra desse demônio. Você entra num templo, né? Tem uns fiéis ali falando que não adianta nada, que eles não lembram o nome do deus, que o deus já morreu, que o deus não existe, que o deus é um filho da puta e tudo mais. Aí você entra num templo. Aí vem aquele demonião assim na tua direção, caminhando, né? E a frase do demônio dizendo assim: o ódio me alimenta, o ódio me alimenta. A primeira coisa que você faz, claro, como qualquer moleque meio na pilha de bater em alguma coisa, você desce o cacete no demônio. Você ataca. Só que o demônio... É, claro, só que o demônio, quando ele chega perto de você, ele tá perto da morte. E quanto mais você bate nele, mais forte fica. Pra matar o desgraçado, você tem que jogar um heal nele, uma cura nele. E até perceber isso daí? Até perceber isso daí, você já foi vários saves. Já deu load muitas vezes. This behavior must not continue. Feel the burning stare of my hamster and change your ways. É punk, cara. O Baldur's tem detalhezinhos muito ínfimos que, se você não prestar atenção, você apanha. E apanha muito. No Baldur's 1, quando você tem a nítida sensação de que quem fez o jogo jogava RPG mesmo, jogava o AD&D, né? Porque tem certas coisas que você fala, puta, isso aí meu DM, é coisa do meu DM, cara, de fazer. É coisa que eu deveria ter feito com meus, né? Tem jogos que você vê lá, é um jogo de ação e tal, é com temática medieval. Mas o Baldur's não, cara. O Baldur's, o cara, o pessoal da BioWare, né, que é BioWare? É a BioWare mesmo. BioWare, né? Não, o pessoal joga, cara. Você tem certeza que o pessoal joga AD&D? Porque... Eu comecei a jogar Baldur's porque o meu antigo mestre de 3.0 falou que a gente ia mudar pra AD&D e achou que era mais fácil a gente descobrir as regras do AD&D jogando Baldur's do que lendo os livros. Olha só, isso foi uma... Isso foi uma inovação, hein? É, foi uma sacanagem também, né, cara? Porque acabou viciando a gente em duas mesas, né? Uma virtual e outra real. É, e assim... Como ponto negativo, tanto do Baldur's 1 como do Baldur's 2, é que o multiplayer dele era uma bosta, né? Uhum, não adianta. É que ainda não existia essa ideia de multi, né, cara? Era você sozinho na tua casa... Horas e horas de diversão sem fim. É, e aquilo, né? Você tava. Dava até pra você jogar multiplayer e dava pra você jogar você na sua casa e eu aqui na minha, a gente jogar junto. Tinha como. Até. Né, apesar da conexão já ainda ser discada e tudo. É, só que aí eu te digo, né? Conexão discada, pagando quase R$2 um minuto, como era aquela tarifa escrota. O pessoal só jogava depois da meia-noite, né? Que. Pagava um pulso só. E é quando combinava, quando dava certo, você juntava em três no máximo. Só que aí você tava lá no meio da ação, um dos caras ia lá e pausava o jogo. Porque tinha a opção de qualquer um pausar o jogo, né? Pra você tomar as ações e tal. Até aí tudo bem, porque às vezes o cara é mago, ele precisa pausar pra ver as opções dele, né? E aí quando ele pausava pra ir no banheiro, você ficava esperando o cara, velho. Porra. O cara não volta logo. Não, eu tava comendo um lanche aqui. Puta merda, era foda. Você tava na pira da ação, né, cara? Porque Baldur's é ação atrás de ação. É muito difícil ter uma parte chata de Baldur's. É, e assim, até as conversas, até a parte dos diálogos, você tem que prestar atenção nas opções dos diálogos, né? E eu gosto muito do fato do Baldur's, ele te dá diversas opções de ação. Você pode não fazer a missão agora, mas você pode voltar lá depois e fazer aquela missão. E fora o lado, né, que você pode jogar tanto pelo bem quanto pelo mal, só que pelo mal não era... Você podia jogar, mas pelo mal não dava muito prazer, assim. Não compensava. O crime ali não compensava. Porque às vezes a única coisa que você... que compensava você perder um pouco de reputação é que... Aí vai um spoiler gigante também... Se você não jogou, você pula um pouco essa parte. É quando você se transformava no filho de Baal. Porque sempre que você se transformava naquele monstrão que batia pra caramba, você perdia aí de reputação, né? É, e outra, né? A ideia do jogo inteira é essa tentação. Você sabe que você tem um sangue corrompido, por assim dizer, dentro de você. Como é que você vai lidar com isso? Você vai deixar acontecer ou você vai ser um cara bonzinho? Magic is impressive, but now Minsk leads! Swords for everyone! Tanto quanto de Baldur's 1 e 2, quais são suas opiniões sobre Icewind Dale? Olha, Icewind Dale eu joguei o 1, eu acho, que era que você construiu seu próprio grupo, né? É, no 1 e no 2 tem essa função, você pode ou jogar sozinho... Uhum. E aí você encontra NPCs no meio do caminho, ou você monta teu grupo. É, eu acho que o 2 foi o primeiro em que você podia construir todo o seu grupo, né? De uma forma até rápida, né? Você construir seu grupo de 6 completamente, né? E perdi um pouco o charme de não ter NPCs brigando entre eles, né? Não ter uma discussão e tal. Mas o jogo em si, ele segue bastante as premissas do Baldur's Gate, né? E o gráfico um pouco melhor também, né? O que eu achava bacana do Icewind Dale é que eles conseguiram dar um charme para uma região que, durante o jogo mesmo de mesa de RPG, nunca é muito bem explorada pelos mestres, que é a espinha do mundo. Toda essa região norte, por assim dizer. Você só vai... É, você só vai começar a se empolgar com ela depois que você começa a ler os romances do Dritz, né? Que, aliás, o Dritz aparece no Baldur's 1 e 2. Pelo menos no 2 ele me deu um pau servido. Foi nunca mais... Nunca mais pra bater em NPC. Em NPC ele te rebenta. Depois que você começa a ler, você começa a se interessar pela região, né? Das 10 cidades, né? E o bacana de conglomerado, né? É, o bacana do Icewind Dale, pelo menos o primeiro, é a história de você ter que encontrar a gema pra você conseguir bloquear um portal da onde tá começando a vir um monte de demônio. É, o Icewind Dale, pra ser bem sincero, era genéricos, né? Que era uma coleção que eu tinha. Mas o Baldur's Gate não. O Baldur's Gate ele era firmeza mesmo. Mas então o que aconteceu comigo? Você lembra-se de uma parte em que tinha umas pedras que ficavam rolando e que você tinha que atravessar as pedras e sim, se ela encostasse você era morte na hora. Imediata. Era tipo um save or die. Então, naquela parte, meu jogo dava um bug que eu não conseguia passar aquela parte. E aí você sai só, né? Não tinha save. Não tinha save, eu não conseguia desenvolver a partir dali, entendeu? Então eu tive que dar uma abandonada. Mas, pra ser bem sincero, eu já abandonei porque eu tava muito na pilha do Baldur's 2, né? E eu tava jogando junto com o Baldur's 2. E o Baldur's 2 estava muito mais interessante porque eu já estava em nível alto, já estava jogando Throne of Baal, né? E para mim estava muito mais interessante, assim, então eu acabei me apegando mais ao Throne of Baal por conta dos personagens também, né? Que para mim, né, os NPCs até eram mais interessantes do que um grupo inteiro de PCs, né? De personagens jogadores, como é no Icewind Dale. Você faz um grupo de personagens jogadores, né? Já nos Baldur's Gates, você faz um personagem jogador e o resto são NPCs, né? Então, o que me fez apaixonar pelo Icewind Dale foi que eu comecei a jogar justo quando eu tinha ficado puto com o Yoshimi. Então eu sabia que ninguém me traumatizou. É, ali pelo menos ninguém te trai, né? Agora, uma coisa que eu sempre brinquei com o pessoal das minhas mesas e tudo mais é que Baldur's Gate é ótimo pra quem é player, pra quem gosta de ser player. E Icewind Dale é ótimo pra quem gosta de mestrar e quer ver o que poderia acontecer num grupo mais ou menos daquele nível. Você consegue montar uma história só baseada no Icewind Dale e prever, por assim dizer. É um mini oráculo que a BioWare deu pra gente de presente. Sim, só que sim. Claro, roteiro por roteiro, Baldur's Gate é um pouquinho melhor. É, eu principalmente porque no Baldur's Gate, aliás, quem tiver interesse, tem um que eles chamam, né? É, chamado trilogia. Você tem que ter, né? Mas você tem que ter os jogos, tanto Baldur's Gate 1 quanto Baldur's Gate 2 e as expansões. Só que esse patch ele une tudo. Então você consegue jogar através do Baldur's Gate 1, automaticamente ele exporta o seu personagem para as of the Sword Coast, né? E muito depois bom. E depois ele exporta o seu personagem pro Baldur's 2, tá? E você sente como se estivesse jogando um jogo só, né? Então é uma grande saga, onde você começa desde o nível 1 e vai parar no nível 20. É, sei lá até que nível vai, cara. Vai, o céu é o limite a partir daí, né? Literalmente, né? São filhos de Baal. Exatamente. Ou então o abismo é o limite, né? É, você que sabe, você pode escolher pra onde você vai. Go for the eyes, Boo! Go for the eyes! Yeah! A história do Baldur's Gate que a gente tá falando, a gente acabou não revelando, né? Porque às vezes a pessoa não quer spoiler, mas às vezes ela gosta de ouvir, né? O que é o Baldur's Gate 1 e 2, né? Você saberia dizer aí? Mais ou menos, né? Vamos lá. O Baldur's Gate 1 começa mentindo pra você. Essa que é a verdade. É verdade. Você é adotado por um cara, você treina com um cara, vem uma pirralha chata pra cacete, te encheu o saco na biblioteca, ela fica te seguindo, aí o teu tio vira, ou teu mentor, ou chame como você quiser, vira e fala assim, ó, negócio é o seguinte, a gente vai pra uma cidade que eu tô esperando um camarada meu, o bicho tá pegando em algum lugar e você tem que vir comigo, você não tem opção. Aí você vai, né, você sai, vai andando, aparece um cara todo de preto, dá uma sova no teu mentor, e você, bem bundão, bem primeiro nível, você sai correndo. Aí aparece você chorando no meio do caminho, aparece essa pirralha de novo chata, e aparece o Elminster. Aí você já acha que você é foda e você vai até a cidade encontrar as pessoas. Quem são as pessoas? A Jahira e o namorado dela, ou o marido dela. É, aquele aí, de marido cagão. É, aí a história se desenvolve, que é você descobrir que na realidade você estava sendo, entre aspas, manipulado e protegido por todo mundo e caçado por metade do outro mundo, porque você tem o sangue de Baal. Que Baal, né, para quem não conhece Forgotten, para quem nunca ouviu falar, teve uma época que os deuses desceram para Faerun. Desceram para literalmente descer o cacete no povo de Faerun. E aí, Baal foi um desses, né, cara? E Baal, como todo bom deus, né, Alazeus deixou um monte de cria por aqui. Uma dessas crias é você. Não, Baal era conhecido por copular com tudo que se mexesse, né? Pois porque é. Você, ao longo, né, ao longo do 2, pelo menos, só um parêntese aí, você encontra diversos adversários que todos têm o sangue de Baal, né, e os adversários mais bizarros possíveis. Né? Só que, cara, como é que ele copulou com esse negócio? É, o cara copula com tudo, né? Até porque, como parte disso, né? Você provavelmente, eu não sei com que personagem você jogava, mas eu jogava com meio orc. Então, provavelmente, Baal copulou com um orc, ou com outra meio orc, sei lá. Ou era humano paladino básico, ou era não paladino, que são os dois clássicos dos clássicos. Ou pra sacanear Ranger Elfo. Por todos os bônus que você tem, o escambau, né? Por ser Ranger e Elfo. Mas aí a cagada é que a primeira besteira que você fazia, tua reputação ia pro brejo, você não subia mais o nível de Ranger. É verdade. Ele era bem old school nessa parte, né, cara? Já que o podcast é sobre coisas old school, você tem um clima muito old school no Baldur's Gate em questão de perder nível. Perdia mesmo, um monte de nível, ressuscitar, choro, chegava no zero, morria. Pra você conseguir uma restauração, nossa, era terrível. Perder atributo, então, era a coisa mais comum do mundo, né? Perder força, perder... Mas aí é que tá, tinha muito monstro overpower que te aniquilava. Uma múmia, três patadinhas que a múmia te desse, porque não sei se você lembra, as múmias, elas davam bicuda no Baldur's. Elas não vinham. É verdade, elas te davam um chute, cara. Eu não sei como elas drenavam habilidade pelo pé, mas elas davam uma bicuda. Então, chegava na bicuda, teu nível já descia. Do 5 pro 4, do 4 pro 3, morreu, cara. Não, um abraço, não sobrevivia. Era difícil, você não podia deixar ela chegar perto, cara. É, eu acho que era monge barra múmia, cara. Deve ser isso. Só pode ser, né? Alguns níveis de monge aí. Só não dava voadora. Pois é, porque o gráfico não deixava. Não permitia, né? E a história do 2, você descobre que você é filho de Baal, né? É aquela coisa, né? Você descobre o que todo mundo já sabia. Menos você. Menos você. Você é aquele, o último a saber sempre, né? Aí você descobre e você tem que literalmente decidir de que lado você vai ficar. Se você vai ficar do lado do mal ou do lado do bem. É um jogo literalmente de descoberta. Então você acaba se identificando um pouco com o personagem. Principalmente se você joga quando você é meio molecão, você tá com a cabeça pirada, você não sabe quem você é, pra onde você vai, o que você faz da vida. O que acontece? O personagem no Baldur's, ele é feito pra você gostar dele. Até os que você detesta, no caso o Yoshimo, você começa a querer detestar, você gosta de odiar o cara, é incrível. É capaz de você pegar ele novamente, né? Mas escuta, não tem como, não tem uma forma de fazer ele não te trair? Não, não, porque ele tá parceiro do mago lá. E ele até meio que solta aquela frase de: oh, desculpa, não tinha jeito, sabe como é que é, eu tô devendo minha alma pro cara, blá blá blá. Mas não adianta, trair é trair, tem que morrer. Trai mesmo. É, tem que morrer. Tanto é que... Aí você chega o aço nele, né? É, não, o bacana é que tem um bugzinho até que interessante, que é, se você largar o Yoshimon, toda hora que você passa perto dele, ele fica todo ansioso, né? Ô, oh, volta comigo, vamos lá, vamos se aventurar, vamos não sei o quê. E se você não sabe, porque o legal do Baldur dos dois é que você tem essa opção de ir trocando personagem um atrás do outro, né? Você vai dando aquela rotação nos personagens. Porque tem personagem que te enjoa, não adianta. O Yoshima é o que fala com mais vontade pra voltar pro teu grupo, cara. Só porque ele é um traíra. Só por isso que ele tem vontade de voltar pro grupo. Mas não. É verdade. Tadinho, eu tô falando a caveira dele. É, e assim, se você não tem um ladrão no grupo, infelizmente, cara, ele é o melhor ladrão. Não, ele é. É o melhor ladino, né? Ele é uma bosta como um ladino, mas tudo bem, não adianta, cara. Por isso que assim, o Baldur's Gate, ele parece que ele te empurra pra você ser ladino, né? Uhum. Porque todos os ladinos que aparecem, eles acabam te ferrando. E aí você, porra, dá uma curiosidade danada você ter um baú na tua frente e não conseguir abrir, cara. Você fala, pô, que tem aí, né? Que será que? Será que tem uma poção aí? Vou chamar ele. Tem ouro. Eu vou chamar o Yoshima, é complicado, né, cara? Não, o bacana é que circulou na net durante um tempo, não sei se você lembra, aquelas frases do que eu aprendi com RPG, né? E tem uma que define RPG de jogo, de computador, que é: eu aprendi que é bacana entrar na casa dos outros e pegar tudo que eles têm. Exatamente, você entra, pega tudo... Algum fala, o que você tá fazendo na minha casa, né? Mas a maioria não fala nada. Você ignora, você vai... O difícil era assim, no Baldur's 2, você tinha que pegar sem o proprietário ver, porque se ele visse, ele chamava os guardas. E tua reputação ia pro... É, que era. Os guardas eram os Flame Fists, não era? Era, Flame Fist. Um bando de... Que era... Cara, era muito difícil matar. Pelo menos no nível mais... Não, não dava. Não, não dava pra você enfrentar os caras, você tinha que... Eu fiz um... Você tinha que arregar mesmo. Eu fiz um bugzinho uma vez, também na cagada, que eu entrei lá nas docas, entrei na casa de um cara, né? Que era pra completar a missão, que tinha que pegar um diário pra caguetar o cara. Entrei nas docas e tava o secretário dele, né? O escravo dele. Só que tipo, eu sabia que tinha que pegar o diário, só que eu sabia que tinha que pegar num outro dia depois de fazer uma outra parte da missão. Mas eu tava meio revoltado mesmo, fui lá pegar na louca. Peguei, o cara chamou os guardas, eu saí correndo da casa, aí eu vi que os guardas não me seguiram, né? Toquei a vida. Outro dia depois, eu entrei de volta na casa, estão os guardas lá travados me esperando. Te esperando. Até você voltar. É muito. Ó, eu lembrei não, né? Eu pesquisei aqui o nome do Demilite, que é impossível de matar. Ele chama Kangax. Não, tem... Esse cara é pra anotar, viu? Porque tem gente que começa uma nova campanha de Baldur's Gate 2 e se prepara inteirinha só pra esse combate. Só pra bater mesmo. Só pra matar esse cara. Eu nem sei se ele dá muita coisa assim, muita coisa boa. Realmente eu não sei mesmo. Mas eu acho, né? Que aquela sensação que você tá puto, você tá tão puto com o cara que é a honra que tá em jogo, né? Não é XP mais. É, não, você já quer, né, arrebentar ele. E tem uma coisa muito legal assim que daria um podcast só disso, que são os bugs de Baldur's Gate, né? Nossa, tem um monte. Tem uns bugs. Tem muita coisa. Você vai... Alguns falam que são easter eggs, né? Uhum. Agora, a gente sabe que é bug deles. Tem uns bugs como esse que você acabou de falar. Que os guardas ficam presos e não vão atrás de você. Você rouba e tá tranquilo, né? E você aproveita, cara, porque não é sempre que acontece, não. É, e fora os famosos cheat codes, né? Uhum. Você consegue entrar na... Na programação do jogo, né? Dá uma alteradinha. E escrever. E dá uma alteradinha, modo Deus, modo... modo munição infinita, modo pontos de vida, dinheiro infinito, que é o que o pessoal mais gostava, né? De ter dinheiro pra gastar até. Uma coisa que você me fez lembrar, que me deixava extremamente revoltado, cara, que eu não entendia porquê. Lembra que volta e meia você ia falar com o NPC e falava assim, né? Você completou a missão. Você sofreu, você matou o cara e você fala, bom, agora eu vou falar com o cara que me deu a missão, vou ganhar um ouro a mais, vou ganhar um XP a mais e tá tudo certo, né? Aí você clicava lá, uhum. O vagabundo aparecia assim, fulano está muito ocupado no momento. E ele tava parado, ocupado. Exatamente, isso quando você não clicava nele, ele te dava a missão de novo. Você fala, já fiz isso, cara. Aí ele vai lá e te dava a missão de novo. Fala, meu Deus do céu. E você não conseguia terminar a missão, né? Entregar a missão, porque era o famoso bug, né? Alguns personagens tinham bug, né? Fora outros, né? Que quando você ia dar steal, né? Você ia roubar um lojista, por exemplo. Na hora que você pegava uns itens assim, incríveis, né? Cara, esse cara não tinha na loja dele, como é que ele tem esse item, né? Uma espada fodaça, mas não tinha pra vender, como é que ele tava guardando com ele, cara? Tava na aí bainha. O pessoal fala, não, é easter egg. Tava na bainha, você pegou uma espada flamejante dele e ele não tinha. Era muito bom, né? Eu também não lia muito, mas era bom ler, que são as histórias das armas que você pegava. Tem muita história engraçada, tem muita história legal. Tem aquela espada, não sei se você lembra, que se você coloca no teu personagem, ela é uma espada mágica, e ela começa a falar, e ela começa a gritar, ui, isso deve doer, cuidado, porque eu mordo como uma mordida, e outras frases assim, meio que memoráveis dela. Ah, era uma espada inteligente, né? Ela não era meio do mal, esse espada? É, ela era meio burra, na realidade, mas... É, eu lembro que tinha uma espada amaldiçoada, que você não conseguia tirar ela, e ela falava. Né? E aquele cinto que você colocava o cinto e mudava de sexo pra sempre. Você colocava o cinto. Eu coloquei ele na mata ali sem querer. Eu nem tinha um que era. Você mudava de sexo e não tinha. E não tinha como, mudava de sexo e acabou. Né? Eu já. Nossa, era. Eu dei muito load. Load game por causa dessa porra aí. Tava meio arcona assim, ó, gigante. Não, muito bom. É que tem horas que você não tem o feitiço de identificar e você arrisca, né? Você coloca o item no teu corpo pra ver o que ele faz. Porque tem um meio que bugzinho. Se você coloca, você descobre o que ele faz. É como se identificasse na hora. É, eu acho que isso até pode ser explicado, né? Você testou o item, né? Aquela coisa de você testar, né? Ah, eu testei aqui, como no próprio The Old School mesmo, né? A forma mais fácil de você identificar uma poção é bebendo ela, né? Você identifica ela na hora. Se for um veneno, infelizmente, você só identifica uma vez, né? Porque você morre. Falando em veneno, você me fez lembrar de como era o gráfico de quando você estava envenenado. Seu personagem ficava com um xilique e parecia que ele tava se batendo. Você lembra disso daí? Ele ficava dando umas tremidas, né? É, aí aparecia, por exemplo, se foi veneno de aranha. Aranha causou 1 de dano em Misk. Aranha causou 1 de dano em Misk. E a porra da aranha já tinha morrido. Butt kicking for goodness! Ah, estava falando sobre os personagens tal, e a história, né? Até é legal lembrar, assim, que como ele utiliza muito do cenário, né? Assim, que realmente é uma aula de Forgotten Realms, né? A Jarreira, ela é uma arpista, né, cara? Que é uma das organizações de mais épicas, assim, né? Uhum. Mais punks, né? É, sim. Tanto é que o Minster é um arpista, né? E ela é uma arpista e tem missões em que ela parece que ela vai ser expulsa, né, dos arpistas, e você tem que limpar o nome dela, né? É, no 2 também, aquele Zar lá que eu te falei, ele te conta que o Montaron foi preso pelos arpistas. O Montaron era meio que o Robin do Zar. Ele era um anão guerreiro, se eu não me engano, que andava grudado com ele. E ele estava sendo torturado pelos arpistas lá nas docas do Baldur's 2. O problema é que, assim, se dava aquela travada que eu te falei do personagem do ocupado, você nunca mais conseguia entrar naquele lugar. Porque tinha um carinha na porta. Eu acho, se eu não me engano, esse Montaron, ele era maligno também, não era? Era, ele também era. No 1, ele era meio porra louca, assim, de ficar brigando com todo mundo, querer ver o oco mesmo. Ah, não, né, cara? Não é... E no 2 ele era... No 2 ele tá sendo torturado pelos arpistas. Você tem a opção de resgatar ou não, né? Pra variar. Agora a minha pergunta pra você é... Você deixou a Jahira morrer naquela cena do envenenamento? Onde o cara pega uma trança do cabelo dela? Faz uma cumba com ela. É, não. Eu fui atrás pra não deixar ela morrer, não, cara. É uma missão até contra o tempo, né? É bem legal, uhum. Mas eu não deixei ela morrer, não, porque ela é muito boa, ela é druida, né? É, ela é um dos poucos druidas bons do jogo, né? Um que vale a pena jogar. É, ela é druida e ela bate legal, ela usa lança, né? Ela bate bem. E quando ela começa a se transformar nos animais, aí sim que ela mostra mesmo. Deixa ela vira bicho, né? Ela fica o bicho, velho. Literalmente. Mas é muito bom, eu fui atrás pra pegar sim, pra salvar. E também, eu tentei fazer a história completa da Eri, que é aquela elfinha que é falada, né? Ah, das asas. É, e que aí você encontra o circo de onde ela veio, né? Ah, eu tô ligado. Tem uma hora que você encontra o circo de onde ela veio e o dono do circo era o pai adotivo dela, e dá uma briga... Legal, assim. Não é uma briga de porradaria, mas é uma discussão legal. É legal porque... É roleplay, exatamente. O que é legal do Baldur's, né, dos dois, é isso. Você tenta resolver a vida, né, dos NPCs, porque eles também te dão quests, né? Pra você avançar a história deles, né? A da Elfalada eu não fiz, não, porque eu me senti abusado. De depois de levar ela pra cama no dia seguinte, ela vazar, não foi mais atrás de ela que fosse atrás de você, né? Isso aí, cara, eu fiquei puto. Eu acho que é por isso que você gosta de drone, né, cara? Eu fiz não, mas eu só fiz um drone no Neverwinter Nights, porque você não podia fazer no Baldur's 1 e no Baldur's 2. Porque aí, como você tinha essa opção, eu falei, pô, vamos lá, vamos fazer, né? Vamos fazer pra ver se é legal. E no Neverwinter você não tinha penalidade, né, por ser de determinada raça, né? Assim, não tinha aquele preconceito. Vou me lembrar de monstros fodas do Baldur's pra matar. Qual que você selecionou aí? Cara, eu recomendo evitar, né, na realidade. O basilisco. Não, o basilisco, ele aparece logo no começo, né? Basicamente, na terceira missão, por aí, você não tá no nível decente ainda. Tem um cara que é treinador de basilisco, não sei se você lembra. Lembro, cara. É terrível, cara, é terrível. Tem uns escorpiões gigantes também, não é? E tem aquele verdão que sai do chão, o Ankhead. Você lembra? É, o que eu tava falando pra você, que a Ankhag aqui, cara, aqui me dava mais trabalho. Aqui, o monstro que mais me matou em Baldur's Gate, nos dois Baldur's Gate, foi a Ankhag, cara. Porque assim, eu insisti em querer matar ela e ela me matava. E aí tem certas missões que você tá lá no subsolo e ela aparece. Simplesmente ela aparece atrás de você e te lança veneno, o ácido, né? Ela era muito difícil, cara. A classe de armadura dela super baixa, assim, era... Cara, e é uma coisa, por isso que a gente tava falando de salvar, né? Que é uma coisa que você tá andando simplesmente na floresta, né, pra chegar em algum lugar, ela aparece... Só pra fazer uma, entre aspas, não é uma correção não, mas é só pra quem tá nos ouvindo. quando você falou classe de armadura muito baixa, a gente tem que lembrar que é AD&D, meninos e meninas. Ou seja, quanto mais, melhor. É verdade. Por isso que do taco, né? Para acertar classe de armadura zero. Que zero era o parâmetro de classe de armadura baixo, né? Que aí se você tinha um personagem aí com menos dois, eu acho que era o máximo, né? Assim, era... O máximo não, mas pelo padrão, né? Era uma classe de armadura... Você chegava os três ali no talo. É, se você colocasse a melhor armadura, as melhores proteções e tudo, você chegava com menos 2, menos 3 no máximo, assim. É, menos 4 muito raramente. E com certeza, com menos 4 ninguém te acertava. Pode pegar o que tá aqui. Avengers. XP do Ankhead, 975. XP do Basilisco, 7000. XP de um banco que aparecia aos montes, 65. Ou seja, você tinha que matar muito bandido pra conseguir encarar um basilisco, né, cara? Ele era muito foda. Não, eu tô vendo os monstrinhos aqui no Avenger, cara, tá, é punk. Outro monstro que me deu muito trabalho, mas eu até consegui matar ele, era um golem de adamantium que tinha, você lembra disso? Eu lembro. Ele ficava parado numa parte que você precisava passar, aí ele ficava parado. Aí pra você passar, você tinha que enfrentar ele. E era difícil, cara. Ele tinha uma habilidade que ele usava haste nele mesmo, que ele agia mais rápido, né? Então ele batia muito, cara, e muito rápido. E muito forte. E sem contar as resistências que ele tem, né? Não, era. Você tinha que ter acho que mais dois, pelo menos, pra acertar ele. Aí vale uma dica também pra quem nunca jogou Baldur's e quer começar a jogar. Arqueiros são legais, mas são uma bosta no jogo de RPG de computador, gente. Porque você tem que comprar flecha o tempo inteiro, aquela porra acaba e quase nenhum dos monstros é vulnerável à flecha. Só é legal pra quando você tá matando o Goblin, né, cara? Que você dá duas flechadas e o bicho explode, né? Tudo bem. É, assim, tudo bem. Você acha uns arcos bem apelões, assim, né? Arcos muito bons. Mas o arco sozinho não adianta, porque você tem que achar as flechas muito legais, né? Muito boas. E são caras e são difíceis. Aqui, ó. Chuta qual é o XP de um urso. Um urso? Bom, eu vou chutar aí uns 300. O Black Bear, que seria o chilezinho, 175. Uhum. Aquela porcaria daquele urso que aparece na primeira fase, 650. Na primeira fase, cara, você tá nível 1 ou 2 e aparece um bicho desse. E o desgraçado tem 50 PVs, ou seja, mais do que o teu grupo inteiro, por assim dizer. É, lembrando pra quem. pra quem não jogava AD&D, 50 PV era muita coisa, cara. Hoje em dia, se você pegar na quarta edição, um Goblin tem 50 PV, né? Pois é, não, e outra, né, você consegue apanhar de kobold agora na quarta edição, porque é estratégia. Nessa época não tinha tanta estratégia assim, mas era mais ser macho mesmo, era uma arma boa e não parar de bater, você não podia ficar cansado. My hamster is getting antsy. If we be adventurers, let us adventure! Então, Uzi, que nota que você daria para Baldur's 1, Baldur's 2? Pode ser junto, pode ser separado, você escolhe. Tá, eu vou escolher Baldur's 1 separado de Baldur's 2, né? Porque merece uma nota específica para cada um. Baldur's 1, eu dou nota 9 para ele, porque ele... Pra quem joga AD&D, é essencial. Pra quem gosta de RPG em si, é essencial jogar Baldur's Gate. A história dele é muito cativante, os NPCs são muito cativantes e você realmente entra no jogo, né? Ele te puxa, né? Baldur's Gate 2, cara, eu dou 10. Eu vou dar 10 porque, além deles terem melhorado o gráfico, tudo o que eles fizeram no Baldur's Gate 1, eles ampliaram e melhoraram no Baldur's Gate 2. Tanto em questão de raça, quanto em questão de classes, né? Então ficou é muito mais divertido. Eu recomendo todo mundo jogar o 1, mas assim, o 2 é a cereja do bolo. O 2 é obrigatório. Do 2, né? Não, é obrigatório, cara. Assim, uma pessoa até pode começar jogando o 2. E que vai adorar, mas o 1 também é muito bom pra você dar uma. Você já conhece, quando você chega no 2, você já sabe tudo que tá acontecendo, você já sabe tudo que se passou, né, pelo 1, você já enfrentou tanta coisa. Então, como é realmente uma continuação, você já tá apegado aos NPCs, aos personagens, tudo, né? É muito legal. Bom, eu pra Baldur's 1 eu vou dar 9, porque inicialmente você apanhar de um urso um tanto quanto traumatizante é um negócio que te chateia logo de cara. E pra Baldur's 2, cara, não adianta. Eu continuo na minha campanha mesopotâmica de morte ao Yoshima, então eu vou dar 8, porque tem esse vagabundo no jogo. Não adianta, eu peguei ódio do personagem. Eu realmente fiquei traumatizado com esse cara. Vai um ano de terapia, no mínimo, por culpa dele. Por culpa do Yoshima? Por culpa do Yoshima. Pô, mas é só você jogar de novo sem pegar ele, né? É só matar ele logo de cara. Aí, quem sabe, eu me sinto um pouco mais aliviado. Tá certo. E Icewind Dale, o que que você me diz? Icewind Dale, eu vou juntar 1 e 2, porque, até mesmo porque eu não joguei todos, né? Pelo que eu vi, é um jogo muito bom, mas por você não ter tanta interação com NPCs no seu grupo, o seu grupo ser feito inteiramente de personagens jogadores, apesar disso ter o seu lado bom, eu acho mais legal você ter a interação com os NPCs, porque a história dos NPCs te dá mais quests, mais coisas para você fazer durante o jogo. Nesse caso, todo mundo é personagem jogador, então você não tem mais quests relacionada ao seu grupo, né? Então eu dou nota 8, porque apesar deste probleminha, né, que na minha visão, tem gente que vai achar isso um lado bom, né? Pra mim esse é um probleminha, só que o gráfico dele é muito bom e a história também é muito boa e o cenário também, né? A espinha do mundo é muito legal também. Eu vou de 9 para Icewind Dale pelo fato de ser uma região de Forgotten que nunca é muito bem explorada, nem romance, nem nada. Tirando o Dritz, que mais você sabe sobre a espinha, né? Basicamente nada. Não tem ninguém ali que vale muito a pena de ser explorado. E o Icewind Dale conseguiu apaixonar, cativar sobre esse lugar. E também pelo laboratório, como eu tinha falado um pouco antes, né? Você pode criar 6 personagens, fazer um laboratório e ver como seria mais ou menos a tua mesa de RPG, como uma prévia, como um sabor. Claro que o player sempre acaba fazendo coisas que você nem espera no mundo real. Quer dizer, a missão do player é fazer isso, né? É fazer o quê, né? É fazer algo que você nunca imaginou que ele ia fazer, ele faz. Mas você tem razão, realmente esse é um lado muito positivo do Icewind Dale 1 e 2. E agora, como é taxado, o famigerado Neverwinter. Aquele que todo mundo ou ama ou odeia, e geralmente temos a galera meio que Star Trek e Star Wars, né? Os caras que só gostam de Baldur's e detestam Neverwinter, e os caras que só gostam de Neverwinter e querem que Baldur's se exploda. O que você me diz? Olha só, o Neverwinter, ele deu uma revolucionada, sim, nos jogos de RPG por computador, né? Só que da mesma forma como o Icewind, que você só joga com um grupo de personagens jogadores, no Neverwinter você joga com um personagem só e o seu assistente, né? Ou seja, você acaba não tendo um grupo. E é difícil você pensar numa aventura de D&D solo, né? Raramente você consegue jogar solo com D&D. O legal do D&D é o grupo, né? Uhum. Aí claro, né, que existe aquele software de criar mundos, né, de criar aventuras onde você loga com vários personagens e tem um DM, todas pessoas, né, são pessoas que jogam e o DM também é um cara que fica controlando lá o cenário. Eu não lembro o nome dessa ferramenta deles, né, que tem no Neverwinter Nights, que eu nunca utilizei mesmo, mas diziam que era assim a coqueluche, né? É, Só que eu não... A prévia do D&D Insider é quase isso, né? Se você for ver bem, né? É, só que assim, todo mundo, depois de um tempo, começou a perceber que era muito difícil, uma ferramenta muito difícil de se utilizar, né? É, ficava assim, não dava pra você criar mesmo uma aventura como você via no jogo, ou como todos alegavam. Poxa, criei uma quest, criei um cenário. Era muito difícil, a pessoa precisava de muita dedicação e muito tempo, que às vezes acabava, eu acho que não compensando. Tendo dito tudo isso, eu ainda dou uma nota 9 para o Neverwinter, porque a história dele é muito boa, no geral, né? Os NPCs também são bons, as quests são divertidas, você consegue se perder no tempo também. O único defeito realmente é que você joga sozinho, né? Você não tem um grupo, né? Não é nem questão de jogar online ou não, é questão de você jogar só você e o seu assistente. De qualquer forma, não é uma coisa tão extensa quanto no Baldur's 1 ou no Baldur's 2, né? Então, pra mim, eu acho que fica aí. Bom, eu vou na obrigação de ter que dar 10 pra Neverwinter, porque tem três motivos na realidade, né? O primeiro deles se chama nível épico, porque é o jogo onde realmente o nível épico tá bem tratado. Se você conseguir subir, abre feat de nível épico, abre habilidade de nível épico. Então, gostei da mecânica da regra, foi bem fiel ao jogo de mesa. Segundo motivo é a nossa queridíssima e saudosa Undermountain, que só quem é realmente escola velha sabe como é difícil sobreviver naquele lugar e como vale a pena ficar naquele lugar. E o terceiro motivo é ir pro inferno. Só deixa eu te cortar um pouquinho. Esse lance da Undermountain, ele não é no básico, né? Ele é na expansão, né? Na expansão. Não, porque às vezes a pessoa vai lá e compra só o básico, né? Só o Neverwinter 1, e aí assim, não tem Undermountain no 1, né? É a expansão, mas que vale muito a pena, né? Eu acho que aí entra a dica. Se eu não me engano, o ano passado eu vi pela PC Games, uma dessas daí que faz CDzinho de jogo, eles estavam vendendo o Neverwinter Nights 1 com a expansão e o 2, e tava uns 30, 40 reais, uma coisa assim, tava acessível pra quem compensava. Então vale a pena. É bacana você explorar a Undermountain, depois ir pra Underdark, e como eu disse, você vai pro inferno, cara, e é muito legal o cenário do inferno, você ter que bater no Mephistóteles e tudo mais. É da hora. Pra quem nunca jogou essa parte, desculpa pelo spoiler, viu? Como eu, por exemplo? Pois é. Pô, bacana, cara. E tranquilo. E agora, só pra encerrar, meu querido Uzi, pode fazer o teu jabazinho, pode falar um pouco do teu site, pode falar teu Twitter, manda um salve aí pros nossos ouvintes. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Paladino Sam por ter me convidado para esse podcast muito divertido sobre um tema que eu adoro e que quase me fez reprovar de ano, que é o Baldur's Gate. Paladino Sam, vulgo CPM22 a partir de agora, né? Vulgo Badawi. O meu Twitter é @uzi, e meu site, que está hibernando no momento, é www.uzi.com.br. Eu falo um pouco de RPG, um pouco de quarta edição, e não falo nada sobre 3.5, que eu não gosto. É isso. Eu agradeço a você, Uzi. Meu Twitter aí fica para quem quiser, @paladino_sam. E bom, quem sabe a gente se encontra na próxima falando ou de D&D, ou de AD&D, e até mesmo, quem sabe, de vampiro, né, cara? Vamos ver o que aparece aí no próximo Advanced Pod and Cast. Um abraço, galera. Falou, Paladino. Abraço. Falou, você.